83. Roger, we follow the follow me to meet one. Lima, Lima, tem 1-0, tanque 3305. O 212, solo 31 no livre à direita, solo 1-21 decimal 9. Livre na direita, solo 1-219, boa, 4312. Azul 4212, azul 4212, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 06 do pátio 3. Gente, Alfa, Kilo, pátio 3, 06 na 3, 4212. Decolado aos 33, controle 1 na decima 8, bom voo. 198, boa noite, tá 3, 305. Localizador visual, tá 3178. Na 3178, completa sinal, torre 198, 95, bom voo. 295. Salvador, Stan 3305, cruza 2000 para o 330. Stan 3305, contato radar, sabe a mantenha 330, PUCA. Foi intercortado, foi bloqueado, Stan 3305. Stan 3305, contato radar, sabe a mantenha 330, saída PUCA. 330, saída PUCA, Stan 3305. Para puxa acionamento, foguete 01, Oceania 6224. Oceania 6224, livre acionar chame táxi, portão 01. Livre chamar 6224. Tá 3178, cheque trem, livre pouso não no 0, vento 080 graus. Com 8 nós, altímetro no 0, no 2. Baixou, travou, passando o 5 para 3178, autorizado o pouso. 178, solo 38, livre à direita, solo 12, um decimal 9. Direito 2, eu tava, obrigado. Boa noite, São 3178. Boa noite, São 3178. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 10. 305, chama o Centro Recife, 12685, com voo. 2685, São 3, 305. para o táxi, o Oceanário 6224, 57 PLB, 2 horas, Salvador. Gente, Chané 6224, Índia, no ponto de espera-chamento, no 895, ajuste no 0122. Informação 3600, só na identificação, 10 para 2 mil pés, que negão no 012, voa e tap. 2 mil pés autorizados no 012, ator e tap, só 3600. Boa noite, Chanel 12, 4, ponto de espera. 4 linha, decola, dono 0, vento 080 graus com 7 nós. A linha decola, 62 e Colagem no zero, cenário 6224. Descendo. Decolado aos 48, controle 120-119, decimal 8, corrigindo, bom voo. 19-8, bom trabalho, Oceanário 6224. Controle Salvador, boa noite, Oceanário 6224. Oceanário 6224, contato radar, sobe, mantém 190, voa Jambo. 190, voando Jambo, 6224. aproximadamente a 2 mil pés, então está livre das restrições de impacto, senhora? Está livre, está autorizado ILS, reporte capizado. Autorizado, 2 mil ILS também está autorizado, 3600, informando para de volta, senhora. Portugal 019, call Canadian, send 4000 feet, Canadian 2, Bourbon for arrival. Send 4000 feet, Canadian 012, Bourbon for arrival, Portugal 019. Tiané 6224, chamo Centro Recife, ONU 2685, bom voo. 2685, bom trabalho. Controle Salvador, 3600 no localizador. 3600, completa o sinal, chama a torre UNO no 895. Confirme, chama a torre agora, Thiago. Afirmo, UNO, UNO 8, decimal 95. Afirmo. Torre Salvador, o 3600 passou, vai passar então, baixar travado. Está 3600, pista livre para os autorizados, ciente está baixo travado, o vento 080 graus com 7 nós para os autorizados. Primeiro ponto, 310, está 3600. Nana, 10,000 feet, 28012, clear the last final, first port established. Zero Anana go ahead. Zero Anana, 10,000 feet, 28012, clear the LS final, what's established? What's that? Listening 2,000, 1012, clear LS runway 10, call you established, call 0 Anana. 00, bem-vindo, sala 00, direito, 121.9, sala 00. Levar direito, 121.9, boa noite.